Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. É, Ronaldo, tem como voltar esse negócio da desorientação aí? Não sei o quê. Foi você ou o BH que soltou? Foi você? Como é que é? Essa paradinha aí do... Quer botar os sons mais legais do Ronquinha no seu Oi? Envie agora uma mensagem de texto com a palavra RONCA para 939 e deixe a desorientação tomar conta do seu Oi. The Magnificent Seven, ring, ring, 7 a.m. Move yourself to go again. Ô Shazam, esse negócio é contigo aí, cara. Esse negócio da... Vem cá, efervescente a participação da nossa torcida? Cara, o The Clash é brincadeira, né, meu amigo? Peraí, repete. The Clash. É o quê? É brincadeira. Bom, nós dedicamos o Straight to Hell do Clash. Acho que nunca numa rádio. Straight to Hell foi tocado, deve ter tocado umas 10 vezes aqui hoje, né? É, pro Hudson, né? E vamos mostrar agora o compacto 7 polegadas do Arctic Monkeys. O lado A é Brainstorm e o B, Temptation Greets You Like Your Naughty Friend. A Taúma, que não está no álbum da banda e que tem a participação do Dizzy Rascal, aquele um que solta gás de pimenta no olhinho das rapaziadas. Thing. uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrática, uma pessoa retumbante, pessoa cabriocárica. É brincadeirinha, não? Sentiu a entradinha do Diz Rascal? Temptation greets you like your naughty friend. Compacto 7 polegadas chegado semana passada, diretamente de Leeds, das mãos do nosso embaixador no Reino Unido, Marcelo Caipirinha, que chega agora no início de junho e vem aqui fazer um programa ao vivo, como várias vezes ele já veio, né? Efervescente aí a participação? Tá indo bem, rapaz. Tu quer que eu... Vanessa ali tem uma mensagem espetacular e no meu... na minha compreensão, Vanessa, você tá saindo na frente aqui dessa turma. Lê aí, pelo amor de Deus. Vanessa ali, eu nunca tenho chance nessas promoções, mas vamos lá. O Ronquinha deveria fazer uma estátua pra mim. Ou pelo menos uma estátua representativa da torcida do Ronk, especialmente os deschamizados, já que tem alguém para representar a torcida, por que não? Ah tá, entendi, por que não eu? Aliás, a gente vai dar um jeito de mandar uma camisa para Vanessa lá, né, Salvador, pelo amor de Deus. Pede pra ela já mandar logo um e-mail com CEP, essas coisas. É verdade, é isso aí, Vanessa. Manda aí, Vanessa, que a camiseta vai chegar para você. E diz se você quer cítrica, azul, G ou M. Nós ainda não temos o modelito Baby Look para as moças, né? Diz Rascal nervosíssimo, meu amigo. Vamos acabar o milho, acabar a pipoca da promoção ou o BH vai dar alguns minutos pra gente? O programa passou muito rápido hoje, cara. Vamos negociar. Ah, é? Então. Essa híbrida vai funcionar aí, cara? E aí, João, beleza? Beleza, cara. Ah, então peraí. Mas eu comentei no site do Ronca Ronca. Tá efervescente a paradinha, Nandão? Tá, aqui, o Thiago Ramos tá falando aqui, ó. Brasileiro é tão gente boa quanto o aproveitador do Malval. Ah, não, desculpa. Fernando, passa a mensagem do cara direitinho, pelo amor de Deus. É sim. Brasileiro é tão gente boa quanto aproveitador, vírgula, malvado. Ah, entendeu? Pra mim é sangue ruim mesmo. Ué, misturou errado, meu amigo. Misturou. Em 500 anos, o mix ali foi... Não funcionou. Fazer o quê? E agora? Fudeu. Mas, enfim, por falar essa palavra, nessa... Hoje eu coloquei no site do Ronca Ronca que hoje nós apresentaríamos a atração de terça-feira que vem ao vivo aqui. E o cidadão já está na linha com a gente e vai exatamente falar dessa participação dele no Ronca Ronca semana que vem. João Brasil, tudo certo, cara? Tudo tranquilo, cara. E vocês aí? Você está preparado para ao vivo, para o Brasil, para o planeta inteiro... Deitar os cabelos psicologicamente, nos... né? Ah, psicologicamente, né? Fazendo massagens com geixas, né? Ih, que momento, hein? É, o João Brasil, pra quem não se lembra ou não sabe, é o intérprete, o autor desse clássico aqui, ó. É só chegar na night e ver qual é da situação. E além desse hit, né, um clássico absoluto no Rio de Janeiro e no Ronca Ronca, já foi tocado umas 15 vezes, o João mandou uma mensagem para a torcida dele essa semana com duas pérolas que acabam de sair do forno. João, alô, Orlando, dá mais um gazinho para mim, por favor. João, passa para gente os dois títulos das suas pérolas, por favor. Pau Molão e Cobrinha Fanfarrona, né? Quem é mais feliz? Peraí, como é? Sem bad bitch, vou partir pra dentro sem perdão da mulher mais sinistra que se encontra dançando nessa pista. Baranga. Peraí, só o nome da segunda, por favor. Cobrinha Fanfarrona. E as duas, a primeira qual é? Pau Molão. Tem um eco aí, né? É, Mad Professor. Mad Professor total. As duas serão mostradas aqui, terça-feira que vem? Serão mostradas, com certeza. Além de Pau Molão e Cobrinha Fanfarrona e, evidentemente, Baranga, qual outra pepita que já está no seu cardápio a ser apresentada aqui? Mônica Waldvogel, né? Ih, rapaz, que espetáculo, hein? Podia trazer o Skylab também, né? Aí ficava uma beleza. João, então, vale, terça-feira que vem, ao vivo, João Brasil... A lenda, o mito, a grande sensação da música brasileira no novo milênio, no novo século, estará aqui, a cores, com molho e ferrugem para todo o planeta. Obrigado. Terça-feira que vem a gente cruza os bigodes aqui e vamos trazer Estela. Vai ter Estela aqui, Nandão? Claro, claro. Claro, então um serviço de bordo completo para você, tá, João? Maravilha, vamos quebrar tudo então semana que vem. Beleza, um beijo, JB. Obrigado, querido. Tudo de bom. Abraço. Parece uma empadinha. Nunca te apurrinha e perde a linha. Vai ser muita emoção esse programa, terça-feira que vem, devidamente gravado, lógico, né? Pra gente somar ao Canastra, ao Cassim, ao João Donato e ao Tony, para aos pouquinhos nós construirmos, né, esse acervo da música brasileira bem recente, né, Nandão? É verdade. Vem cá, negociação com o BH, como é que tá? A gente está utilizando o negociador aí, aguenta aí. Como é que é o lance? O Tarantino tem o cantor de soul espetacular, o cantor preservativo Joe Tex. People have been misled, and I've been afraid. I've been hit in the head and left for dead. I've been abused, and I've been accused. I've been piece of bread, but I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. I want you to stop, find out what's wrong, get it right, or just leave love alone. Because the love you saved today may very well to me. I've been pushed around, I've been lost and found, I've been given till sundown to get out of town. I've been taken outside and I've been brutalized, and I had to always be the one to smile and apologize. But I ain't never in my life before seen so many love affairs go wrong as I do today. Ooh, so stop, find out what's wrong, get it right, or please leave love alone. Because the love you saved today may very well be your the same day. Ronca, ronca. Nandão, tem tempo que eu não peço, né? Dá pra repetir essa vinhetinha, pelo amor de Deus? Big Boy Hendrix. I'm a stranger, yeah. O negócio é curtir o som sensacional do style. Ronca, ronca. Escurecida forte na reta de chegada do Ronquinho, hein? Antes, a pedidos, Augustus Pablo, mestre absoluto do dub, do reggae jamaicano. Tocador daquela escaleta, né? Aquela pianolazinha de boca. E aí o fundo, Sonny Terry Brown e McGee. Nós ouvimos Back to New Orleans. Suspiro final da promoção, a gente capa logo, é paradinha. Ah, por mim, mais 5 minutos, hein? E promoção? Claro. Jefferson Airplane acabou de liberar mais 15 minutos do Ronquinha de hoje. Foram muitos assuntos, né? Muitos temas. Demoramos para alavancar, brifar, formatar a startup Permutinha. Entramos na questão do sangue brasileiro. Enfim. Só batatada, né? É, muita batatada e então. BH libera mais 15 minutos pra gente dar o arremate final. Exatamente. Aqui no programa. Então tá, vamos falar da promoção rapidinho. Oh yes. Beleza? É valendo um disco novo do Block Party. Você tocou, aliás? Não ainda, né? Vamos tocar. Já lançado no Brasil. O detalhe é esse, os dois discos já lançados no Brasil. O Block Party e a trilha sonora do Tarantino, de onde nós tocamos Joe Tex, o cantor preservativo com um soul, uma música espetacular. Né? Proprietário de uma voz retumbante, né? Pois bem, para participar, acesse o fm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro, respondendo a pergunta. Para quem o Ronca Ronca deveria construir uma estátua? Quem deveria ser homenageado pelo Ronquinha? Essa estátua será colocada aqui na frente do prédio da UFM Ipanema. Não sei quanto tempo ela vai sobreviver, mas nós vamos colocar a estátua aqui. Então, através desse caminho que o Nandão passou, participe da promoção. São os momentos finais, né? Pois é, o disco do Block Party e a trilha sonora do filme Tarantino serão 5 felizardos ganhando os dois discos, beleza? Yes. Como fez, por exemplo, meu grande amigo Gensirico. Eita. O cara é meu brother, né, meu camarada? Ele tá pedindo The Fall e falando que o brasiliense vai ganhar e tal. Tá mandando um abraço também pro Nutella. Que o Nutella sou eu também, né? Suzane Matos pedindo um beijo pra ela. Ela que é de Florianópolis, tá com ciúme da Vanessa, meu amigo. É mesmo? Você acredita nisso? Rapaz, quer... Bruno deve estar ouvindo o programa, né? Bruno é um dos alicerces que nós temos aqui no programa. Jurado de cachaça. Olha que espetáculo de promoção seria trazer a nossa representante salvadora, Vanessa, e trazer essa nova ouvinte do programa. Meu nome? Suzane Matos. A Suzane, que mora em Florianópolis. Duas cidades que não são contempladas com a Oi FM no dial. Estão ouvindo ali pela internet. Então, eu acho que está na hora, Brunão, da gente fazer um agrado nessa torcida fora dos domínios oficiais da Oi FM, né? E trazer a Suzane e a Vanessa, uma de Florianópolis e a outra de Salvador, aqui para o Rio de Janeiro, participarem aqui do programa, né, ao vivo, dar um mergulho aqui no Arpoador, tomar uma Guinness aqui do pub, enfim, essas coisas... muito cariocas que a gente faz, né? Listen, my door's kind of slow about opening up. Listen. Yeah, there he is now, there's another. Listen. Olha só que espetáculo. O Bruno acaba de mandar uma mensagem. Ó, Suzane e Vanessa. O Bruno é o cara que... O que ele faz, Nandão? O cara manda. Olha, isso aqui é o Bruno Magui, o Sonny Terry mais feliz que pinto no lixo com o que o Bruno falou aqui, ó. Mensagem do Bruno, pode trazer agora. Somebody old Sly Fox. Listen. Down near the river bottom. Now listen to them, dog. Listen. That's old Pete now. Listen to old Pete. Listen. Listen to that dog. Listen. He's getting close. They might run all night long, so this may well start a little driftwood fire. Yeah. Going up the river bottom. Listen to them dogs go. How's that little fire sound? How's that little old dog sound behind? Way behind. Listen. It must be your dog. Listen. I haven't heard that young pup of yours yet. So afraid. clouds will roll away. Maybe I won't be so afraid. Olá, aqui é Fábio Massari, eu também estou ligado no Ronca Ronca com Maurício Valadares. Maybe the sun will shine. Rapaz, esse é o novíssimo disco do Wilco. O título é Sky Blue Sky, já lançado no Brasil. Ele foi lançado lá fora semana passada, dia 15, agora de maio. Já saiu no Brasil e provavelmente semana que vem a gente vai fazer uma promoção com esse CD espetacular do Wilco. São 12 músicas, essa é a música que abre o disco. Quer ouvir outra, Nandão? Com certeza. Lady Mary has to rest her forehead. Wakes in the morning with her breakfast in bed. I tried to help her, but I did not know how. I tried to love her, but it's all over. Nothing left to comfort me except a sunny day. Steal away, steal away. Evidente que esse não é o Wilco, esse é o Faces com Rod Stewart cantando, Ronnie Lane, Ron Wood, Ian McLagan e o Kenny Jones. Agora, o interessante, eu sempre soube que o Jeff Tweedy, o vocalista, né, o principal nome do Wilco, era fissurado no Faces. E eu sempre vi o Wilco e nunca consegui juntar muito o Faces com o Wilco. E esse disco, meu amigo, esse novo, maybe the sun will shine today. Cara, eu ouço, hein, Nandão? Eu ouço Faces em 70% das músicas. E que interessante, na última Mojo que chegou ao Brasil, tem uma entrevista com Jeff Tweedy, onde ele fala do disco, e ele diz que para construir esse som aqui do último disco, Sky Blue Sky, eles ouviram muitas bandas dos anos 70, 60, nessa coisa de meio acústico, o órgão Hammond. E eu já mostrei várias vezes aqui uma caixa do Faces, chamada Five Guys Walk Into a Bar, uma compilação das coisas muito conhecidas do Faces, e músicas totalmente inéditas, gravações ao vivo na BBC e coisas do gênero. E no livrinho espetacular que vendeu dessa caixa de 4 CDs, vários fissurados no Faces prestam seu depoimento. Entre eles, o Jeff Tweedy, do Wilco. E ele fala, o Faces foi o que antecedeu o punk, sem nenhuma dúvida. Vou tentar... apareceram como não levando as coisas muito seriamente, sempre acabando em festa e bebedeira, não sei o que. Aí ele diz aqui uma coisa interessante, eu amo o Face, sempre gostei muito do Face, sem dúvida nenhuma, e sem pestanejar sou capaz de dizer que se o Face não tivesse existido, olha o que o Jeff Tweedy do Wilco fala, a gente não teria Sex Pistols e muito menos o Replacements. Ou seja, o Jeff Tweedy, vocalista principal nome do Wilco, demonstra nessa caixa sua fissura pelo Face, mas profundamente em seu novíssimo disco, ele cria o som totalmente em cima do Face, meu amigo. Will Maybe I won't be so afraid. I will understand everything has its plan. Either way, Oi FM. Oi. Ronca, ronca. A party we have found. Mantovani flooding the lounge. Polite people, crazy feet. Night people, funky but neat. Burt Bacharach, a zillion strings. Cool aromatic luxury surroundings. I see no evil. Cheat, cheat. Night people, funky but neat. Excelente música pra gente encerrar a edição de hoje do Ronca Ronca. Aí ao fundo, John Cooper Clark, no programa do John Peel, faixa extra de um CD espetacular chamado Zip Style Method. Tem 4 músicas gravadas no programa de John Peel. O disco original tem 12 faixas. Essa é Night People. Night People. Aí no meio da banda do John Cooper Clarke está o Martin Hannett, produtor de Joy Division. Mostramos aqui, né, várias vezes um CD só com as produções do Martin Hannett. O John Cooper Clark, para quem não ouviu o programa, é um ídolo do Alex Turner, vocalista de 12 anos do... De quem, Nandão? Arctic Monkeys. Do Arctic Monkeys, tô achando, né? Que essa banda é boa mesmo, hein, cara? Whisper and shout, invisible. Um cidadão de Manchester, John Cooper Clark, nativo ainda. E muito recentemente ele abriu a excursão do The Fall pela Inglaterra. John Cooper Clark, espetacular. Acabou milho, acabou a pipoca. Alguma mensagem assim de saideira, Nandão? Ah, sempre tem, né? Agradecer a participação espetacular da nossa torcida no programa de hoje. Durante a semana eu vou dizer qual o mais votado para que a gente coloque aqui na porta do UFM uma estátua em homenagem dos ouvintes do Ronca Ronca. Manda um abraço para a galera do Tratamento de Imagem lá, Luiz Forte, teus amigos. Pô, né? Essa turma do Tratamento de Imagem do Globo está né, na nossa torcida há muitos anos, né? E é um prazer, já disse várias vezes aqui, como fotógrafo, receber a participação do pessoal que fica cuidando das imagens, que a gente vai ver amanhã, né? Porque muitas vezes o fotógrafo vacila ali, né? Hoje em dia não tem mais como vacilar com essas máquinas totalmente digitais. Mas a Trozoba vai para a mão deles e eles é que dão aquela guaribada final para que a gente possa apreciar as imagens que o Globo coloca amanhã para a gente, né? O que mais, Nandão? Manda um abraço pro Vinícius Bonfim, lá de São Gonçalo, meu amigo. Outra lenda também, né? Lenda. Mas eu senti falta do Clebinho hoje, meu amigo. Ih, rapaz, é mesmo, hein? O Clebinho deve estar fazendo uma pesquisa ali no Real Gabinete de Leitura. Quite a party we have found. Maserati's Afghan hounds. The right people, the wrong streets. Lembrando que terça-feira que vem aqui, ao vivo, João Brasil mostrando suas pepitas. Será uma edição mais que especial do programa da gente. Durante a semana, Nando entra em contato com os felizardos que levaram para casa Block Party e a trilha do Quentin Tarantino. Beleza, Nandão? Sim, sim, claro. Beijinhos, bye bye. Terça-feira a gente volta. Obrigado, BH, por 15 minutos de lambuja aí pra gente. Tchau, beijinho. Good night, everybody. Thank you so much. Oi, FM apresentou Ronca, Ronca.